Capítulo 3. Fazendo negócios no mundo de Deus. Os negócios são um chamado. Philip Clements. Philip Clements é diretor administrativo do Center for Christian Business Ethics Today, Centro para a Ética dos Negócios Cristãos de hoje. Clements tem sido um líder na comunidade empresarial por mais de 30 anos. Ocupou o cargo de vice-presidente executivo da Corporação Standard e Poor de consultoria de análise de valores e títulos. Antes de unir-se à Standard & Poor's, Clements foi líder mundial da prática da CVC da PwC. Também serviu nas diretorias norte-americanas da Coopers e Lybrand, de PricewaterhouseCoopers e na diretoria mundial da PwC. Foi membro do conselho financeiro de ambas as companhias. Clemente foi presidente do conselho administrativo da Associação Bíblica Nacional. Também do conselho de professores e alunos visitantes da Faculdade de Direito da Universidade de Seattle. Diretoria de Liderança Internacional de Consultores. São alguns dos conselhos que Clements fez ou ainda faz parte. Além de fundador e diretor executivo do Centro Phillips Clements, é também diretor administrativo da Cathedral Consulting Firm. Peter Liubeck. O Dr. Peter Liubeck é presidente e professor da Teologia Histórica de Westminster Theological Seminary. Liubeck também serve como o presidente do The Providence Forum, uma organização sem fins lucrativos, que está comprometido com a preservação e a promoção das raízes espirituais das liberdades religiosas e civis dos Estados Unidos. Vivendo entre a Filadélfia e o Valley Forge por muitos anos, o Dr. Liubeck adquiriu um interesse intenso pela história da herança judaico-cristã nos Estados Unidos. Tem pesquisado e estudado sobre a fundação e os fundadores da nossa nação por meio do exame de documentos primários e originais em várias bibliotecas e arquivos. Seus livros Freedom's Holy Light e Proclaim Liberty são os resultados de sua pesquisa. Em 2006, foi lançado o best-seller do Dr. Liubeck sobre a fé cristã de George Washington. O livro George Washington's Sacred Fire representa a culminação de mais de 20 anos de pesquisa e erudição. E Mac Maxton. A carreira de Mac Maxton na liderança cristã já dura mais de 45 anos e abrange papéis importantes em alguns dos ministérios cristãos mais reconhecidos e influentes nos Estados Unidos. Depois de graduar-se na Indiana Wesleyan University, Mac passou a trabalhar para Worldwide Pictures em associação com a Billy Graham Organization. Em seguida, serviu como vice-presidente sênior do Ministério Chuck Swindoll's Insight for Living e, em 1977, uniu-se a Fox on the Family como um dos membros do conselho original e um signatário da corporação da Fox. Tornou-se vice-presidente de administração e desenvolvimento e ajudou a lançar o Dr. Dobson's Citywide Seminaries em 1977 e a primeira série de filmes de Dobson em 1978. Quando começou o CEO Fórum da Fox on the Family em 95, Mac foi indicado como seu presidente, um papel que ele ocupou por quase 15 anos. Em 2005, o CEO Fórum tornou-se uma organização independente sediada em Colorado Springs. A missão da CEO Fórum é desenvolver políticos espirituais entre os executivos sêniores de grandes corporações e, por meio deles, avançar o reino de Deus e impactar a cultura comercial e social dos Estados Unidos. A questão é, você será obediente ao chamado? O chamado é a vocação para o trabalho, quer seja como enfermeiro, como médico, como diretor executivo de um hospital. Todos são criados por Deus com um propósito. Dito de outro modo, Deus tem um propósito na criação de cada pessoa. Esse propósito é o propósito divino e se encaixa no plano dele para este mundo. Se um indivíduo cumprirá ou não seu propósito, só depende dele. Se escolher não andar com Deus e não se ocupar das coisas que o Senhor determinou, então essas coisas talvez não sejam realizadas. Em resumo, todos são chamados por Deus para fazer a obra que fazem, independentemente de sua crença. Quer varra o chão, quer administre uma companhia, o indivíduo cumpre o chamado de Deus. Mas se há uma vocação para os negócios, então há bênçãos divinas a serem desfrutadas pelo empreendedor cristão, bem como responsabilidades morais que são incumbência sua. Teólogos de várias tradições proporiam uma série de problemas com essa afirmativa, mas como questão prática, essa declaração demonstra ser a experiência de muitos colegas empreendedores. Talvez a seguinte citação de João Calvino: a instituição da religião cristã nos forneça um bom quadro de referências. Ele diz: por último, é digno de nota que Deus manda cada um de nós ter presente em todas as ações da vida a sua vocação, pois Ele sabe com quanta inquietude arde o espírito humano, com quão inconstante leviandade é levado de um lado para o outro, quão cobiçosa é sua ambição de abraçar coisas diferentes ao mesmo tempo. Sendo assim, para que nós, com nossa loucura e temeridade, não virássemos tudo do avesso, o Senhor determinou a cada um de seus deveres, segundo os diferentes modos de vida. E para que ninguém ultrapasse temerariamente seus limites, chamou a tais maneiras de viver vocações. Logo, o Senhor atribuiu a cada um a sua maneira de viver como se fosse o seu posto, para que não fique dando voltas temerariamente de um lado para o outro por toda a vida. Essa distinção é tão necessária que, por ela, todas as nossas obras são avaliadas perante Ele. E com frequência, de uma forma muito diferente do que se fosse pelo julgamento da razão humana ou filosofia. Considera-se mesmo entre os filósofos que não há feito mais nobre que libertar a pátria da tirania, contudo, segundo a palavra do veredito celestial, está claramente condenado aquele que, em particular, levantar a mão contra o tirano. Mas não quero me demorar em citar exemplos. Basta saber que o chamado do Senhor é o princípio e o fundamento do agir bem em todas as situações e que aquele que não se submeter a ele jamais manterá o reto caminho em seus deveres. Poderá talvez fazer algo elogiável em sua aparência, mas isto, seja lá o que for, perante o olhar dos homens, diante do trono de Deus, será lançado fora. Assim não haverá simetria entre as diversas partes de nossa vida. Por conseguinte, tua vida será ordenada da melhor forma enquanto estiver direcionada para esse objetivo, porque ninguém mesmo, movido pela própria temeridade, tentará mais do que a sua vocação aguenta, porque saberá que não é lícito ultrapassar seus limites. Aquele que for de condição humilde não levará sua vida com pesar e não abandonará a posição em que foi colocado por vontade divina. Em contrapartida, será para ele um alívio e não pequeno em suas preocupações, trabalhos e pesares, saber que Deus é seu guia em todas as coisas. O magistrado dedicar-se-á a seus afazeres com mais boa vontade. O pai de família se esforçará para cumprir seus deveres. Cada um, dentro do seu modo de viver, suportará e tragará os incômodos, as inquietações, os aborrecimentos, os tédios e as ansiedades, quando estiver persuadido de que esse peso foi imposto por Deus. Daí nascerá um exímio consolo, que, contanto que obedeças deste modo à tua vocação, não há nenhuma obra tão humilde e tão baixa, que não resplandeça diante de Deus e que não seja por Ele considerada preciosíssima. O que se segue será um breve panorama de algumas questões importantes que surgem da questão da obediência ao chamado. Quando possível, apresentaremos descrições de situações da vida real, com os nomes alterados, a fim de manter a confidencialidade. Como alguém sabe que é chamado? Para todo mundo, essa é uma questão extremamente desafiadora. Faz parte do estudo mais amplo do conhecimento da vontade de Deus. Muito já foi escrito sobre o assunto. Portanto, apresentamos aqui um resumo prático. O ponto inicial deveria ser a Bíblia. A Confissão de Fé de Westminster, capítulo 1. Da Escritura Sagrada afirma que, Por isso agradou ao Senhor revelar-se e declarar à sua igreja aquela sua vontade. A carta de 2 Timóteo 3,16 nos conforta ao dizer que há nas Escrituras direção para a educação na justiça, um conhecimento vigoroso da Bíblia e uma investigação diligente dela em cada ponto da vida, concluindo, ou melhor, incluindo as decisões comerciais. Permite que Deus dê orientação por meio de sua palavra. Deus instruiu José a estudar cuidadosamente sua palavra, a meditar nela dia e noite e não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda, a fim de que prosperasse onde quer que fosse. Desse modo, aprendemos a palavra de Deus e a seguimos com cuidado. O segundo indicador é a oração. A oração, no entanto, começa com um relacionamento profundo com Deus. A bênção do cristianismo é que temos acesso direto a Deus, o Pai. Temos um relacionamento com Ele e este relacionamento permite que Ele ouça e responda às nossas orações. O modo como Deus atende nossas orações costuma diferir de indivíduo a indivíduo, mas com frequência é descrito como uma paz interior. Contudo, o leitor é instado a compreender que nem todas as orações são respondidas com paz interior, ainda que o chamado seja claro. Por exemplo, Gideão sabia que fora chamado, mas ainda lutou com a paz interior. Jesus sabia o chamado, mas ainda reagiu ao peso que a cruz representava quando orou no jardim do Getsêmane. Em ambos os casos, no entanto, as orações foram ouvidas e o chamado afirmado e cumprido. O terceiro indicador de um chamado são as circunstâncias. Em geral, está claro que uma situação é oportuna para a resposta do indivíduo. Às vezes, são suas habilidades, noutras, seus contatos, noutras, ainda seu caráter. Algumas vezes, não há outra razão, a não ser o fato dele se encontrar ali. Tudo isso cria situações em que o indivíduo pode assumir a liderança ou um papel ativo. Josué é um excelente exemplo de alguém para quem o chamado para conduzir o povo à terra prometida foi uma extensão natural da vida. Esther é um exemplo de uma situação mais problemática que exigiu ação. Esther era rainha, mas segundo a lei daquela terra, ela não podia dirigir-se à corte do rei sem a convocação ou permissão dele, sinalizados no momento de uma entrada não convocada. De outro modo, ela morreria. Mas o rei havia publicado um decreto que permitia o morticínio de todos os judeus no seu reino. O tio de Esther, Mordecai, informou Esther e a instou com essas palavras: porque, se de todo te calares agora, de outra parte, se levantará para o judeu socorro e livramento. E quem sabe, se para esta conjuntura que fostes elevada rainha. Esther, ao preparar seu ato, solicitou a Mordecai que convocasse todos os judeus para jejum e oração a seu favor, ao mesmo tempo que ela o faria. Esther agiu, e o resultado foi uma bênção para os judeus e para o reino. Um quarto indicador do chamado é o aconselhamento. Colegas confiáveis dão excelentes conselhos. A reação deles ao senso de chamado pode ser afirmativas ou questionadoras. Em todo caso, um estudo bíblico mais profundo, juntamente com a oração a respeito desse conselho, pode auxiliar no direcionamento. Dois versículos incentivam a desenvolver uma excelente rede de conselheiros. Provérbios 15, verso 22. Onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. E Provérbios 27, 17, que diz: como o ferro com o ferro se afia, assim o homem é o seu amigo. Ao atentar para a questão do chamado, é importante relembrar que não é o conselheiro, mas o indivíduo que é chamado. Portanto, o conselheiro tenderá a ser uma caixa de ressonância e um inquiridor com base no senso de chamado. Ao fim, cabe ao indivíduo determinar o chamado. Um exemplo recente disso que se deu nos negócios modernos foi o caso de Henry, que estava pronto a deixar sua empresa, pois sentia que era hora de seguir novos rumos. Durante um telefonema ao seu conselheiro de oração, este lhe perguntou: o que Deus estava dizendo? Henry respondeu que sentia o Senhor sugerindo-lhe que permanecesse. O conselheiro então perguntou se Henry estava disposto a permanecer. Inicialmente, Henry não estava, mas conforme orava e meditava a respeito da situação, abriu-se a possibilidade de permanecer na companhia. Em suas conversas regulares, o conselheiro continuou a fazer a mesma pergunta, recebendo, enfim, a declaração de que Henry estava aberto a ficar. No dia seguinte, um membro da diretoria instou Henry a permanecer na companhia, porque havia uma mudança em curso. Pouco depois, Henry foi indicado para ser o diretor executivo. Como se constatou mais tarde, a companhia estava sob grande tensão, resultando em várias semanas de decisões e ações difíceis. Hoje em dia, Henry olha para trás e diz, de fato, ele foi chamado e aquilo preparou para a tarefa. Henry não tem dúvidas de que seu trabalho nessa companhia se resume em dar glória a Deus, pois ele, Deus, colocou Henry naquela posição. Mas e se você não responder ao chamado, o que acontece? O trabalho de Deus deixa de ser feito? Estas são perguntas difíceis, teologicamente falando. Talvez uma resposta focada nos resultados positivos de responder ao chamado começasse a abordar essas questões. Quando respondemos o chamado aos negócios, o povo de Deus é abençoado. Duas passagens delineiam esse tipo de raciocínio. Salomão se tornou rei de Israel e começou a construir o templo. Salomão precisava de um trabalhador habilidoso, que saiba trabalhar em ouro, prata, bronze, ferro, obras de púrpura e de carmesim e de pano azul, que saiba fazer obras de entalhe, juntamente com os peritos que estão comigo em Judá e em Jerusalém, 2 Crônicas 2:7. Dessa forma, enviou a descrição da obra a Irão, rei de Tiro. A resposta de Irão é ainda mais notável. Porquanto o Senhor ama o seu povo, te constitui o rei sobre ele, 2 Crônicas 2:11. Note-se que não foi porque o Senhor amou Salomão, mas a Israel, que Salomão foi constituído como líder. O rei de Tiro está afirmando a bênção que é para o povo, uma grande liderança. Isso se aplica inteiramente a uma empresa. Os que são chamados a dirigir uma companhia têm o privilégio de ser uma bênção para clientes, fornecedores, empregadores e investidores. A segunda situação também se deu com Salomão. A rainha de Sabá ouviu acerca da sabedoria de Salomão e o visitou. Ao fim da visita, a rainha declarou, "Porque o Senhor ama Israel para sempre, ele te constitui o rei para executar juízo e justiça." 1 Reis 10, verso 9. O tema do rei de Tiro se repete, Deus ama um povo ao providenciar uma boa liderança. A rainha então acrescentou que o resultado de uma boa liderança é o exercício da justiça e da retidão. Hoje temos companhias bem grandes e também companhias pequenas e modestas. A necessidade de justiça e retidão na liderança das companhias a fim de que seja uma bênção ao povo é um grande desafio. Deus se importa com as pessoas numa companhia, de modo que providenciará um líder que possa conduzi-la com justiça. Um exemplo disso, talvez, seja o caso de Ben, um líder de setor que estava pronto a se aposentar. A lei estava em mudança, de modo que o setor de Ben não poderia ser mais parte da companhia. Havia mais de 5 mil pessoas no setor. Se não fosse vendida, a maioria das pessoas teria de ser despedida, criando, pois, um grande estresse emocional em várias famílias, enquanto os empregados buscavam novos empregos. Contudo, estava claro para todos que somente Ben poderia conduzir a venda e a transição. O diretor executivo da companhia solicitou que Ben adiasse a aposentadoria para realizar a venda e a transição. Uma transição como essa leva cerca de 3 anos e a venda mais 1 ano, de modo que o comprometimento de Ben duraria aproximadamente 4 ou 5 anos. A venda foi um sucesso. E no fechamento, o comprador falou aos membros sêniores do grupo de Ben e expressou a sua visão de que Ben fez o papel de Moisés e que esperava, portanto, que a equipe de Ben considerasse a empresa compradora como a terra prometida. Todos os empregados mantiveram o posto de trabalho. 10 anos depois, 70% dos empregados sêniores ainda continuavam na companhia. A parte importante da história foi que, ao longo de todo o processo de venda, tanto o comprador quanto a equipe de Ben reconheciam que Deus providenciou Ben naquele momento e que ninguém mais poderia ter cumprido aquela tarefa. Portanto, a questão: se eu não responder ao chamado, o trabalho de Deus deixa de ser feito? Não foi respondida, mas percebemos que responder ao chamado é participar da bênção que Deus tem para os outros. A situação de Esther mencionada acima sugere que, de fato, Deus encontrará outro meio de fazer o que precisa ser feito, caso não respondamos ao chamado. A preocupação é que, de fato, não podemos afirmar que a vontade de Deus exigirá que ele encontre outro para assumir o nosso lugar. Antes, responder ao chamado claramente cabe a nós, mas não necessariamente conseguimos delegá-lo a outro. A preocupação é que o povo ou a companhia sofrerão porque o chamado foi ignorado. Provérbios 29, verso 2 sugere o resultado. Quando se multiplicam os justos, o povo se alegra. Quando, porém, domina o perverso, o povo suspira. E também em Provérbios 29, 18, que diz: Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. O chamado e a coragem andam juntos. Administrar companhias é um trabalho árduo, difícil. Atualmente, os líderes enfrentam o estresse adicional da concorrência, recessões, regulamentações, abuso de audiências do Senado, processos legais e funcionários inconstantes. Mas será que isso é tão diferente daquilo que Moisés e Josué enfrentaram? Quando Deus incumbiu Josué de liderar Israel, havia aproximadamente 2 milhões de israelitas para serem conduzidos. Os israelitas seguiam para a terra prometida, mas esta era hostil. O povo tinha murmurado e se comportado pessimamente durante 40 anos no deserto. Então Deus deu a Josué uma ordem e uma palavra de encorajamento. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Josué 1, verso 9. Uma palavra de encorajamento a respeito da próxima geração e dos negócios. Os jovens de hoje estão entusiasmados e vigorosos quanto à sua fé e quanto a mudar o mundo. Essa paixão, associada a uma profunda compreensão dos princípios cristãos, dá esperança de que as empresas tenham líderes que exerçam justiça e retidão. Os três casos a seguir, tomados da experiência de vida empresarial de Louis Giuliano, ilustram algumas das aplicações fundamentais de como Deus nos chama para assumir posições e como essas posições desafiarão nosso arcabouço ético. A duração dessas provas, de fato, desenvolve o caráter, mas também é decisivo à companhia. Os nomes das outras pessoas envolvidas foram alterados para preservar a devida confidencialidade. À medida que consideramos esse desafio, atentemo-nos para os prazos dentro dos quais uma pessoa de negócios deve agir. A miúde, problemas de negócios devem ser decididos imediatamente, embora muitos livros de gestão e consultorias digam para dedicar o tempo necessário para deliberar apropriadamente. As experiências de Lou ilustram as exigências reais feitas pelos negócios. Prazos, formulários, decisões de compra e venda, tudo é feito em tempo real. Isso exige um fundamento adequado a fim de administrar os negócios em tempo real. Por esse fundamento, somos conduzidos diretamente aos princípios contidos nas Escrituras e nos insights teológicos dos padrões de Westminster. Como um júri, somos convencidos de que Lou fez a coisa certa em cada um desses três exemplos. Mas por quê? Porque ele agiu de acordo com o Código Internacional de Ética nos Negócios? Porque ele refletiu com sabedoria a cultura empresarial solidamente estabelecida ou a tradição corporativa? Embora essas atitudes sejam de fato verdadeiras, a realidade é que Lou estava seguindo a sabedoria histórica das Escrituras. Para demonstrar isso, vamos dar uma olhada nas questões bíblicas e teológicas envolvidas nesses casos. Caso 1. O que é suborno? Como jovem empresário, Lou trabalhava numa grande companhia multinacional, a AFG, que estava propondo um contrato internacional no valor de milhões de dólares. Estava claro que a AFG tinha fortes chances de garantir a negociação. O líder do grupo contratante abordou Lou em particular e lhe entregou uma maleta vazia. 25 mil dólares de sua parte nesta mala te garantirão o contrato, disse. Algumas das perguntas com que Lou se deparou foram: é essa a maneira normal de fazer negócios nesse país? É um modo cultural de levar a cabo os negócios? Isso é um suborno? Onde posso conseguir esse tipo de dinheiro? Ele devolveu a maleta vazia. Hoje, no presente estágio de sua carreira, é muito mais claro do que naquela época que foi a atitude certa. Qual teria sido o impacto se eles ainda tivessem o contrato? Qual teria sido o impacto se não tivessem conseguido o contrato no valor de milhões de dólares? A AFG conseguiu, no entanto, o contrato. Observações bíblicas e teológicas. Em primeiro lugar, o que as Escrituras nos ensinam a respeito do suborno? A Bíblia é realista. O livro de Provérbios reconhece que um presente pode ter, de fato, um impacto poderoso naquele que recebe. Provérbios 18, verso 16, declara: o presente que o homem faz alarga-lhe o caminho e leva-o perante os grandes. Provérbios 17, 18 afirma: pedra preciosa é o presente aos olhos do que os recebem. Para onde quer que se volte, servirá de proveito. Portanto, um presente é um bem para aquele que recebe e para o que dá. Paulo observou esse espírito em suas palavras de despedida aos Efésios em Atos 20, 35, citando Jesus, o qual disse: mais bem-aventurado é dar do que receber. Mas isso faz com que o oferecimento de qualquer presente seja certo? Claramente, existe um ponto a partir do qual se cruza a linha entre um presente e um suborno. Os costumes e a circunstância podem fazer com que presentes para companheiros de negócios sejam apropriados. Todavia, em algum ponto pode se cruzar a linha entre oferecer honra, imposto, tributo e respeito a quem é devido, conforme ensina Romanos 13, verso 7, e a apresentação ou exigência de suborno. Provérbios 17, 23 assinala: o perverso aceita suborno secretamente para perverter as veredas da justiça. Nesse versículo, o presente influencia a decisão, o que faz dele algo mau ou um suborno. No caso supracitado, o pedido foi que o dinheiro fosse transferido, a fim de que o contrato fosse garantido. Pediram, portanto, suborno. Suborno é uma forma de opressão. Opressão é um dos pecados proibidos no oitavo mandamento, conforme ensinado pelo Catecismo Maior de Westminster, doravante chamado simplesmente de Catecismo, na pergunta e resposta 142. A opressão viola diretamente as Escrituras, por exemplo, Ezequiel 22, 29 e Levítico 25, 17 declaram respectivamente: contra o povo da terra praticam extorsão, andam roubando, fazem violência ao aflito e ao necessitado, e ao estrangeiro oprimem sem razão. E não oprimais ao vosso próximo, cada um, porém, tema seu Deus, porque eu sou o Senhor vosso Deus. A Bíblia tem mais instruções com relação aos problemas causados pelo suborno. Observe Jó 15, 34. Pois a companhia dos ímpios será estéril, e o fogo consumirá as tendas de suborno. Uma leitura atenta desse texto demonstra que hipocrisia e suborno estão intimamente ligados. Ademais, o resultado dessas atividades não é o sucesso, mas a desolação. As palavras estéril e o fogo consumirá deixam pouca esperança de lucros duradouros na companhia dos ímpios e nas tendas do suborno. O caminho da sabedoria é bem ensinado em Provérbios 15, 27. O que é ávido por lucro desonesto transtorna a sua casa, mas o que odeia o suborno, esse viverá. Neste versículo, percebemos a ligação entre ganância ou acumulação agressiva de riquezas, que leva a aceitar ou oferecer presentes inapropriados ou subornos e os consequentes problemas. Antes, é preferível não oferecer nem receber presentes no âmbito dos negócios por causa desse risco. Atualmente, esse padrão permanece tão importante quanto aquele com o qual Lou se deparou em seus anos iniciais. Governos e companhias legislam limites sobre presentes, a fim de que estes não influenciem as decisões dos negócios. Embora essas regras forneçam excelentes diretrizes, devemos reconhecer que elas simplesmente buscam aplicar aquilo que a sabedoria recomenda desde o princípio. De semelhante modo, Provérbios 16:16 declara: quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e mais excelente adquirir a prudência do que a prata. Caso 2. Entre valores elevados e a base. Atenção que afeta vários líderes de negócios se dá entre fazer a coisa certa e cumprir os objetivos comerciais. Especificamente, a tensão entre a oportunidade e as vendas. Vários anos mais tarde, Lou fazia parte de uma grande companhia multinacional, a LMN, e seu departamento havia recebido uma oferta governamental no valor de US$150 milhões, numa época em que a companhia precisava trabalhar desesperadamente para manter seu grande parque industrial em funcionamento, sem enfrentar demissões em massas. Porém, na sexta-feira anterior ao final de semana em que o contrato seria assinado e devolvido, o departamento comercial da LMN telefonou para Lou e explicou que cometeram um grande equívoco no custo estimado da oferta e que esse era o motivo pelo qual ela havia sido tão extraordinariamente competitiva. Com o valor ofertado, a companhia não teria lucro, podendo até mesmo falir. Dada a situação da fábrica, a LMN aceitaria a oferta como tal proposta, mas havia algo mais a ser feito? Lou imediatamente contatou seu superior para informá-lo do erro na oferta e para indagá-lo se a agência governamental precisava ser informada. Ao falar com seu superior, Lou simplesmente ouviu: "Você sabe o que fazer." O que ele sabia que deveria fazer? Deveria esperar até depois do final de semana para reconsiderar antes de responder, o que seria tarde demais visto que o contrato teria sido assinado? Deveria ficar quieto e aceitar o contrato e tentar conseguir mudanças de escopo potencial no contrato ou no gerenciamento de custos para conseguir mais lucros? Deveria informar imediatamente a agência acerca do problema e solicitar que permitissem que a LMN apresentasse outra oferta? Deveria simplesmente relatar à agência suas circunstâncias e pedir-lhe que reconsiderasse a questão? O princípio que Lou desenvolveu foi: nenhum pedido era desejado se a LMN tivesse de entrar na zona cinzenta para garanti-la. Todos os pedidos tinham de estar às claras. Um pedido na zona cinzenta já era um mau começo e, portanto, estava fora de questão. Lou contatou a agência naquele dia, explicou o equívoco e suas implicações e pediu à agência que reconsiderasse a oferta. A agência respondeu que aceitaria o acordo como proposto se a LMN assim o desejasse, mas esta deveria arcar com o valor do contrato. A LMN assumiu o contrato nesses termos e manteve sua força de trabalho empregada lucrativamente. O que é transparência total nos negócios? O que as escrituras ensinam acerca de relatórios honestos e pontuais em questões comerciais? O Catecismo, na pergunta e resposta 140, define os deveres exigidos no oitavo mandamento. A resposta preconiza a verdade, a fidelidade e a justiça nos contratos e no comércio entre os homens. Este dever do oitavo mandamento, não furtarás, é embasado por textos bíblicos bastante claros. Considere os seguintes. Salmo 15, versos 2 e 4. O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade, que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. o que jura com dano próprio e não se retrata. Zacarias 7, versos 4 e 10. Então a palavra do Senhor dos Exércitos me veio a mim dizendo: não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem intente cada um em seu coração o mal contra o seu próximo. Zacarias 8, versos 16 e 17. Eis as coisas que deveis fazer. Falai a verdade, cada um com seu próximo. Executai juízo nas vossas portas, segundo a verdade, em favor da paz. Nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo, nem ame o juramento falso, porque a todas essas coisas eu aborreço, diz o Senhor. Na pergunta e resposta 142, é nos dito que entre os pecados proibidos no oitavo mandamento estão os pesos e as medidas falsas e a injustiça e a infidelidade em contrato entre os homens ou em questões de confiabilidade. São vários os textos bíblicos que confirmam esse mandamento. Amós 8:5, dizendo: quando passará a festa da lua nova para vendermos os cereais? E o sábado para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o efa e aumentando o ciclo, e procedendo dolosamente com balanças enganadoras. A preocupação aqui é com a manipulação das relações comerciais a fim de obter vantagens. A transparência de Lowe colocou o relacionamento numa situação na qual o risco e a tentação de manipulação foram minimizados. Provérbios 11:1: balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. E Provérbios 20:10: dois pesos e duas medidas, uns e outras, são abomináveis ao Senhor. Essas passagens são instruções claras contra as negociações secretas que a outra parte não é capaz de acompanhar. Deus está atento, Ele sabe de todas as coisas. Nos negócios, sempre está presente a tentação de deixar as coisas escorregar ou de encobri-las, ou ainda de promover o contrato, de modo que alguém receba da outra parte uma quantia além do acordado. Essas passagens expressam tanto o erro quanto o fato de que Deus observa o erro. Claramente, o relatório de Lowe, completo, honesto e pontual, acerca do equívoco na oferta e seu benefício à agência, embora tenha sido um fardo para a LMN, colocou a agência em melhor posição ao elaborar a produção no contrato, visto que cada parte tinha um senso maior de sua capacidade de confiar no outro. O resultado estava, de fato, de acordo com a sabedoria confessional e bíblica. Caso 3. Os problemas dos negócios interculturais. À medida que os negócios ocidentais se dirigiam aos mercados emergentes da China, não apenas havia vastas barreiras por superar para fazer negócios internacionais, mas também imensas diferenças culturais. Para a surpresa dos líderes empresariais da companhia RST, disseram que o costume chinês exigia que o envelope vermelho, contendo grande quantidade de dinheiro, fosse entregue às empresas com as quais a RST estava trabalhando. Disseram que esse era o costume chinês de celebrar o Ano Novo e um modo padrão de fazer negócios. Contudo, este não era o modo americano típico de fazer negócios e parecia opor-se à política de fazer tudo às claras que Lowe estabeleceu na RST. No entanto, a rejeição de entregar o presente aparentemente causaria ofensa, declarando uma superioridade moral dos líderes empresariais ocidentais sobre seus parceiros chineses. Era adequado oferecer aqueles presentes? E se por não aceitar os presentes se desse uma ofensa tal que interrompesse as relações comerciais, resultando assim em prejuízos a investidores e trabalhadores? Numa reunião de vários dos líderes empresariais da RST, um jovem empresário declarou que não poderia oferecer presentes porque não era o modo da empresa de levar a cabo os negócios e, de acordo com a sua perspectiva, era errado. Depois de grande discussão, nenhum envelope vermelho foi entregue. Os projetos empresariais entre os chineses e a RST continuaram intactos. O que é compra de influência? O terceiro estudo de caso da carreira de Lowe tem a ver com os envelopes vermelhos elaborados para manter o interesse dos clientes. Era uma forma de manter as parcerias empresariais no lugar. Entretanto, eram de fato uma forma de compra de influência, uma vez que a situação se passava num contexto de relações empresariais existentes e num cenário intercultural. É possível ver como algo diferente de um evidente suborno. Pelo contrário, o problema do envelope vermelho cai numa categoria ligeiramente diferente. A categoria geral está na pergunta e resposta 141 ao oitavo mandamento, quando este trata do esforço por todos os modos justos e lícitos para adquirir, preservar e adiantar a riqueza e o estado exterior, tanto de outros como o nosso próprio. Trata-se de um modo justo e lícito de adiantar a riqueza de ambas as partes nas parcerias de negócios? Ou antes, enquadrar-se-ia no título da pergunta e resposta 142, em que os pecados proibidos pelo oitavo mandamento incluem a cobiça, a estima e o amor desordenado aos bens mundanos, a desconfiança, a preocupação excessiva e o empenho em obtê-los, guardá-los e usar deles, a prodigalidade, o jogo dissipador e todos os outros modos pelos quais indevidamente prejudicamos o nosso próprio estado exterior e o ato de defraudar a nós mesmos, devido uso e conforto da posição em que Deus nos colocou. Vários textos bíblicos fazem referência a esses pecados econômicos. Consideramos os seguintes. Lucas 12,15. Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. 1 Timóteo 6,5. Altercações sem fim por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Colossenses 3,2. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Provérbios 23,5. Porventura, fitarás os olhos naquilo que não é nada? Pois certamente a riqueza fará para si asas, como águia que voa pelos céus. Salmos 62,10. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o coração. Mateus 6,25, 31 e 34. Por isso vos digo: não andeis ansiosos pela vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Portanto, não vos inquieteis dizendo o que comeremos ou o que beberemos ou com o que nos vestiremos. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Eclesiastes 5,12. Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Salmo 73, 3. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Salmo 37, versos 1 e 7. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas invejas dos que praticam a iniquidade. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. 2 Tessalonicenses 3,11. Pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando antes, se intrometem na vida alheia. Provérbios 18,9. Quem é negligente na sua obra já é irmão do desperdiçador. Provérbios 21,17. Quem ama os prazeres, empobrecerá. Quem ama o vinho e o azeite, jamais enriquecerá. Provérbios 23, versos 20 e 21. Não estejas entre os bebedores de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão caem em pobreza, e a sonolência vestirá de trapos o homem. Provérbios 28, 19. O que lavra a sua terra virá a fartar-se de pão, mas o que se ajunta a vadios se fartará de pobreza. Eclesiastes 4,8. Um homem sem ninguém não tem filho nem irmã, contudo, não cessa de trabalhar e seus olhos não se fartam de riquezas, e não diz: Para quem trabalho eu, se nego a minha alma aos bens da vida? Também isto é vaidade e enfadonho trabalho. Eclesiastes 6:2. O homem a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja, mas Deus não lhe concede que disso coma, antes o estranho come. Também isto é vaidade e grave aflição. 1 Timóteo 5:8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Claramente, em vista desse ensino bíblico, a necessidade de dádivas monetárias para comprar influência com clientes mostra-se como negócios aquém do ideal. A equipe de Lowe lutou com a questão dessa necessidade e suas implicações. Um dos resultados principais da decisão de fazer a coisa certa é aceitar as consequências. O risco de perder negócios é real. Ao não oferecer os envelopes, a R&T quebraria uma barreira cultural. Porém, esses versículos supracitados expressam o verdadeiro padrão. Confiar no que é certo, não em riquezas ou negócios que podem ser perdidos. Este artigo se iniciou como a discussão do chamado a participar nos negócios. Nesse terceiro caso mencionado, podemos ver a bênção de um jovem que atendeu ao chamado. Não só estava na RST, mas também estava comprometido com bastante para permanecer resoluto e desafiar a companhia no tocante à coisa certa a fazer. O resultado foi a adoção, por parte da companhia, de uma prática de padrões mais elevados. Na discussão acerca do chamado, observamos que Deus nos chama para ser bênção para a companhia e seus clientes, empregados e investidores. Este jovem homem foi essa bênção. Conclusão. Provérbios 11:3 nos apresenta a conclusão que uma ética bíblica bem desenvolvida dá um líder em questões comerciais. Assevera o versículo, a integridade dos retos guia, mas aos pérfidos a sua mesma falsidade os destrói. Que respondamos ao chamado de Deus para os negócios e sejamos uma bênção. Questões para discussão. 1. Quais são os 4 indicadores úteis para compreender o chamado numa carreira ou posição específica? 2. O que acontece se o chamado não for respondido? 3. Como os casos citados nesse capítulo ajudam a compreender o chamado para os negócios em lugar do serviço e ministério cristão de tempo integral?